hoje finalmente vai fazer sentido o Belo de dar feliz aniversário, né, cara? Sim, feliz aniversário, se hoje for seu aniversário, porque é seu aniversário de verdade. Por enquanto, tem uma hora só, hein, galera? Sim, verdade, tem que gravar ligeirinho, então. Pro Vambora, tem que ir correndo. Vamos começar então. Vamos começar. Locadora. Hoje estamos aqui com os ilustríssimos copiados, emulados, não sei. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre emulação, sobre emuladores. Não vamos pegar tanto contexto histórico, mas vamos falar do tempo na vida da gente, como a gente conheceu, se a gente ainda usa, se é crime, tá? Porque a Polícia Federal pode estar ouvindo esse podcast agora. Arroba Polícia Federal, não nos prenda. E estamos aqui hoje com... Vamos ver, cara. Hoje eu acho que dá pra fazer a abertura cada um com o nome de emulador. Vamos ver se eu não vou errar, hein? Nossa. Com o Zenés. Quem ô? Opa, e aí, galera. Quem nunca emulou um Game Boy nunca viveu a vida. Estamos aqui com... Esse eu vou errar o nome com certeza, que na época eu já errava já. O Nós GBA. O Nós GB. Nossa, Cat... cara. É porque tinha um cifrão, né? É No Cash GBA. Tipo, isso, isso aí. GBA. No Cash GB. Pode falar, Cat. Sou eu? Ah, então eu. Animação do cara, ó. E com o... Caralho, o... Blin Desgraça. Esse aí, vai lembrar. Esse é da velharia. Nossa, esse cara. Blin, esse é de PlayStation e... Ah, não. Esse aí eu não peguei, não. Bom, após baixar esse podcast, você tem 48 horas para poder excluí-lo. Ui, pega a farinha! Alguém pegou a referência, peguei, né? Peguei, cara, peguei. Caraca, velho. Pior que eu acreditava nisso, era muito inocente, velho. Eu olhava aquilo ali, eu falava, cara. Essa época da internet sem lei, né? Eu não peguei. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? É o seguinte, nos sites de ROMs, tu, tipo, tinha as ROMs pra tu baixar, sei lá, de GBA, daí tu ia lá, daí ao baixar vinha um aviso gigante. Você tem, tipo, 48 horas para jogar esse jogo e depois deletá-lo, senão tua coisa que da lei. Sei lá, é tipo, daí o cara, caralho, sério isso, cara? Cara, os que eu baixava vinha no notepadzinho, né? No zíper, né? Na época a galera usava mais um zíper do que RAR, né? Uhum. E aí vinha no notepadzinho dizendo: caso você não apague em 48 horas, fica sob sua responsabilidade. Eu, beleza, vamos lá, eu me responsabilizo, vambora. E a gente hoje vai falar disso aí, sobre emulação, emuladores e. Só que se apresenta antes, ô. Ah, eu sempre esqueço, e eu sou o Belo. Cara, agora, qual o emulador você... Ah, você é aquele de Mega Drive, o Dolph. Não, porra, não, porra, tu tem que ser o Project 64, né, cara? Ô, louco, esse belo emulador que emula Mario 64 com perfeição. Já foi até citado no The Big Bang Theory. Mas é isso, e... Coisa maravilhosa de meu Deus. Oh meu Deus, que beleza. Que aquele cara do pânico. A salvação do videogame, do gamer pobre, né, cara? Salvação do fudido. Essa definição do emulador de Game Boy é perfeita, cara. Sim, cara. No cash. Cara, era isso, entendeu? Era isso. Mas antes disso, como eu falei lá no começo, eu não quero pegar aqui, a gente não quer pegar o contexto histórico da emulação. Eu queria trazer só um dado aqui que é importante e que mudou um pouquinho a direção da emulação. Que já tinha lá desde a época do Atari, aquele Stella, aquele emulador é antigaço. E tipo, porra, depois que viram aquilo dali, perceberam, cacete, é possível você jogar videogames sem precisar do videogame? E a emulação nada mais é do que você emular... O hardware pelo software, é você fazer meio que... É simular, né? É utilizar uma ferramenta para cumprir o papel de outra, assim. É usar o software para imitar um hardware. No caso, usar mais ou menos um... Vamos pegar um exemplo, um computador, né? Que tu pega lá o teu ZX NES e tu pode emular um hardware, que seria o Super Nintendo, né? Isso. É você pegar, assim, em bruto termo aqui pra galera mais de computação. Isso aí, esse programa até a galera conhece até mesmo que não é aprofundado. É você pegar, tipo, um virtual PC e ali você rodar um outro sistema operacional, entendeu? Isso acontece, é um pouco de emulação também. Mas, sendo isso, o momento que eu falei que foi esse racha de emulação foi o seguinte. Uma empresa que trabalhava até com a questão do virtual PC, olha a pegada aqui, a gente não faz nada à toa, como eu sempre digo, que trabalhava nessa parte do virtual PC, tinha um funcionário chamado, se não me engano, Aaron Gillis, depois até passo os dados dele para vocês, te deixei no post. Que esse cara trabalhava já nessa parte, fazendo essa questão do virtual PC pro Mac, que era o Windows poder rodar dentro do Mac, e hoje isso você faz por dentro do Mac mesmo, mas antigamente era algo, porra, impensável, cara. Era uma batalha foda ali das coisas da Microsoft e da Apple trabalhando juntas, era quase impossível. E eles tinham esse software para fazer essa questão. Esse cara, ele sempre gostou de emulação. E ele fala que desde que ele viu o Stella lá, o emulador de Atari, ele ficou como? Fissurado. Ele falou, cara, que coisa incrível. E a gente aqui, pelo menos do Locadora, acho que a maioria que gosta de joguinho de luta, tem que agradecer porque esse cara é o pai do emulador MAME, cara, dos arcades. Esse cara tava trabalhando por fora, fazendo lá a questão do MAME pra funcionar e tudo mais e tal. E ele viu os emuladores, porque, se eu não me engano, o PlayStation 1 saiu em 1994, não precisa falar que ele foi um puta sucesso, e tava saindo uns emuladores lá, eu acho que o PSX, que ele ainda existe hoje, né, eu acho que quando você vai procurar pra baixar um dos que tá lá na frente, e o outro, só que na época eles eram muito defasados, e eles tinham um problema que a emulação em geral tem. Que tem glitch pra cacete. E o cara viu, ele, pô, cara, eu acho que eu consigo fazer isso aqui um pouquinho melhor. Ele procurando lá na antiga internet de 1997, 98, foi procurando, escavando, e conseguiu, cara, achar os dados da BIOS do PlayStation, e conseguiu achar mais informações que ele conseguiu montar um emulador mais redondinho, que é o Virtual Connect, alguma coisa assim, depois eu coloco o nome aí também no post. E ele conseguiu montar esse emulador junto com a equipe, só que eles tinham um problemão, cara, na época fudido, que eles estavam com a ideia de fazer esse emulador e poder botar ele pra vender, cara, vender como você compra um jogo numa loja, alguma parada assim. E eles foram, eles falaram, cara, a gente precisa da autorização da Sony. E eles levaram, tiveram essa ideia, que quem já riu aí, porque a ideia é genial, conversaram com a Sony, que tinham essa questão, tinham montado a questão do emulador, que rodava bem os jogos do PlayStation 1 pra Sony, e levaram lá na sede da Sony, se não me engano, ali nos Estados Unidos mesmo, na Sony dos Estados Unidos, e mostrou pra eles, ó, a gente tem isso aqui e tudo mais, e tá funcionando. E a galera da Sony, isso é um dado interessante, a galera da Sony perguntou, todos os jogos do PlayStation rodam? Porque eles tinham colocado o Crash Bandicoot e tinha rodado perfeitamente. E aí um cara, um executivo lá, perguntou, cara, todos os jogos do PlayStation rodam legal no simulador? Ele roda. Se eu escolher qualquer um, vai rodar? Vai rodar. Só que não era assim o emulador, como a gente sabe. Mesmo que, eu acho que não existe nenhum emulador hoje que é perfeito essa parte de glitch. E puta, eles deram um cagaço do cacete, que quando o cara tirou o Ridge Racer, que rodava perfeitamente nesse emulador. E aí quando colocou o Ridge Racer, foi de boa, a galera da Conex ficou feliz, só que a da Sony nem tanto, por causa dessa questão de direito autoral. Eles falaram, porra, na cabeça do dono, eu entendo de você falar assim, caraca, eu montei o meu console e agora eu vou ter que arrumar um contrato pra esses caras rodarem no computador e vai parar de vender com... Gira toda essa coisa mesmo de mercado. E a galera da Conex, quando saiu e percebeu que a galera da Sony não ficou uma cara boa, falou assim, caraca, cara, ferrou, e agora? O que a gente vai fazer? Depois dos dias, a Sony entrou em contato, falou que não aceitava isso e tudo mais, e eles falaram, pô, vamos fazer o seguinte, a BIOS deles, beleza, vamos fazer o que já rola no mercado de videogames há muito tempo, vamos fazer a famosa engenharia reversa. Fizeram a engenharia reversa e, pasmem, fizeram o emulador melhor do que o console PlayStation 1. Tem algumas melhorias, caraca, que tem nesse emulador que roda melhor do que no próprio PlayStation 1. Há controvérsia. É um negócio que, geralmente, o que o emulador consegue fazer, já que a máquina é mais potente, né? Tu vai usar um computador que provavelmente tem um sistema bem melhor e tu pode fazer upgrade sem necessariamente mudar a máquina, né? Que nem um console que tu... tu não pode, teoricamente, fazer o upgrade assim, sem ser um especialista fodão, né, na parada. Daí tu pega, por exemplo, o PlayStation 1, que geralmente os jogos eram mais poligonais, feitos por aquelas TVs antigas, né, de, acho que é CRTV, alguma coisa assim, que chamam, TV de tubo. Acho que é CRT, né? CRT. Isso aí, CRT. Daí tu coloca num, hoje em dia, sei lá, um PlayStation 1, uma TV HD, e geralmente vai ficar uma bosta, né? Porque o nego não tinha nem ideia que ia lançar isso no futuro. Daí o que o emulador faz é, ou às vezes tem um filtro assim, que não sei, naquele filtro cargado lá que deixa o sprite tudo bosta, que nem geralmente, né? Mas que deixa, como é que é, o anti-aliasing, sabe? Essas, elas aplicam coisas que não existiam no console pra os polígonos do jogo ficarem certos, ou às vezes é pra até usar mod, assim, pra melhorar o negócio. Então, é um bagulho, né? Como sendo o computador, o sistema que é que vai evoluindo, porra, todo dia, basicamente, né? Não é que nem um console que fica estagnado e só os caras que vão melhorando o potencial com os jogos, assim, dá pra tu fazer algo melhor, eventualmente, né? Então... O perfeito, de graça, mas, que você falou. Tá, mas obrigado. Já chegando nesse ponto aí, o Dantas falou, ah, que emulava, entre aspas, perfeitamente o PlayStation 1. Cara, até hoje, se você pegar os emuladores do PlayStation 1, acho que o mais usado é aquele PSX alguma coisa, não vou lembrar agora o nome. Eu tenho até ele aqui no computador aqui que eu tava usando. Cara, mas até hoje, esses emuladores, eles não são assim perfeitos assim. Como que ele, que na época ele conseguiu, é o EPSXZ, cara, que eu acho que é o mais utilizado do PlayStation 1, né? Tem outros também, mas acho que a galera mais usa é esse. E ele, cara, ele até você fazer ele rodar no seu computador, ele dá problema, demora pra você pra acertar as configurações e tal, e ainda assim ele não roda em 100%, cara. Então, tipo, como que foi esse negócio deles usarem esse, ah, a gente conseguiu fazer a parada aqui que roda em 100%? Porque mesmo com esses avanços que o próprio desgraça destacou, ainda assim, cara, no, pelo menos pros emuladores mais antigos... Não fica aquela parada perfeita, cara. Isso é contestável, problema, né, cara? Que nem tu falou que não roda 100%. Às vezes depende até da tua máquina, uma configuração específica. Que esses, tipo, os emuladores mais de jogos 3D, sabe? É mais complicado de tu fazer uma configuração certa, se não me engano. Pega, por exemplo, o Saturn. Eu acho que o Saturn não tem um emulador ideal assim, por mais que não seja uma máquina exatamente de muitos jogos 3D, né? A maioria conhece pelos jogos 2D. Uhum. É um bagulho complicado, mas eu acho que o PlayStation 1 não existe, como posso dizer, nenhum jogo que não rode assim nele. Até o próprio PSX, eu lembro que não dava pra rodar o Parasite Eve 2, assim. Não dava nem fudendo, sei lá, lá pra... Um tempo atrás, assim, que... Sim. Eu via na internet, eu tentava baixar e, pô, não rola. Deu, pô, que bosta, hein? Mas provavelmente hoje em dia roda. Eu uso um emulador, deixa eu ver se eu acho o nome aqui pro PlayStation 1, é PSX, com é tipo P minúsculo, o SX maiúsculo, 1.13, assim. Ele é um emulador que não tem, tipo, nada que dá pra melhorar gráfico, assim, deixar mais adaptável pra um monitor atual, sabe? Mas a maioria dos jogos que eu joguei, assim, eu acho que nenhum deles chegou a ficar mais lento, assim, coisa que do próprio jogo, assim, que às vezes trava essas coisas, sabe? Mas ele é um emulador bem simples, mas roda de tudo, assim, pelo que eu vi. Sim. Não, esse emulador ainda, respondendo a pergunta aí do Kenho, então, cara, eles tinham essa parada, mas você sabe, como a gente comentou aqui, não rodava tudo perfeito na época, apesar da base que eles tinham, porque esse emulador, ele saiu primeiramente pro Mac. Então, tipo assim, o Mac, ele tem já a fama, e realmente é verdade, de ter já uma boa base de hardware ali no PC dele. Então ele conseguia rodar as coisas mais de boa. Mas, como eu falei ali no começo, o emulador tinha os problemas de compatibilidade, só que aí, cara, é genial. Nessa época, lá nos Estados Unidos, a gente aqui demorou mais um pouco, mas a internet, por mais que fosse uma internet mais fraca, você conseguia lançar um patch, você conseguia fazer o download e já abria direto no emulador, entendeu? Então tinha dessas paradinhas que quebravam, mas não chegava a rodar tudo 100%. Eles deram a sorte do caralho nessa reunião da Sony, né, de ter pego o Ridge Racer lá, que rodou de boa. Mas eles fizeram essa parte da engenharia reversa, conseguiram fazer o emulador um pouco melhor, pode-se dizer assim, do que o próprio PlayStation 1 na época, o hardware, né? E aí, qual foi o lance genial? Eles fizeram pro Mac, porque além de ter o hardware necessário, o Mac tinha poucos jogos, cara. É um problema até que o Mac sofre até um pouquinho hoje, né? Mas, bem menos. Mas o Mac naquela época tinha poucos jogos, pouquíssimos jogos mesmo. E o cara falou, porra, se eu der isso aqui pra eles e de bom querer, porque, pô, vai mudar o mundo, vai ter, vai ser algo mais amplo pro Mac, onde não tinha nada, vai ter tudo agora, né? Ou pelo menos vai ter o console em destaque. E aí, o que aconteceu, eu não sei nem se vale botar essa parte no cast, não sei se vai ser a Jussara, se vai ser outra pessoa que vai editar, mas o próprio Steve Jobs, cara, anunciou o Connect lá, o Virtual Station, cara, numa daquelas Mac, não sei o que, que agora eu esqueci o nome, aqueles eventos do Mac que tem pra mostrar novos produtos. They were in the clear. At the Macworld Expo in January of 1999, Steve Jobs unveiled the Kinectix Virtual Game Station. Now, this is another game machine. It's the most popular game machine in the world. Wouldn't it be great if we could play some of those titles too? Well, at Macworld today, Kinectix is introducing the Virtual Game Station. It is software. E ele anunciou esse produto e, se eu não me engano, ele chega e ele fala assim: cara, e esse console aqui, vocês acham esse console maneiro? Todo mundo, pô, maneiro, não sei o quê. Ele, imagina se isso rodasse no teu computador. Aí a plateia vai pro caralho, né? Vibra pra cacete. E aí ele mostra o programa e tudo mais. Só que o que aconteceu? No dia que o Steve Jobs mostrou esse programa, já tinha a galera da Sony lá no meio, os espiões, a mano do Batman, já olhando aquilo tudo e tal. E aí começou uma briga legal, fodida, porque a Sony já tava... Já tinha rolado brigas assim parecidas com outros emuladores, mas dessa vez era mais sério, porque eles queriam vender o produto, e o produto, no dia que o Steve Jobs mostrou, já tinha vendido uma boa parte dele só ali na não esqueci, né, Macworld é a revista. É, o outro evento lá, cara, da Apple. E nesse dia já tinha vendido bastante já. E a Sony começou nessa parada, uma briga legal, Kinect ganhava daqui, Sony ganhava de lá, e ficou naquela parada. O produto, como eu falei, a Kinect ganhou certas coisas para poder continuar fabricando. O juiz na época viu que não era, tipo, ele não entrou dentro da casa de vocês e roubou o material de vocês para copiar o deles, eles fizeram por esforço próprio, entendeu? E não podem fazer mais porque vocês bloqueiam, que eles chegaram até a lançar essa porra pro Windows. Eu falei que se você procurar isso, é Virtual Station, sei lá, você consegue achar... É Virtual Game Station o nome do negócio. Isso, se você procurar, você consegue baixar, hoje em dia de graça, né? Mas antigamente era pago, acho que por volta de uns $50, se eu não me engano. É, pelo que o negócio que deu, que a Sony, como é que é, processou, é a Kinectix, né? Então... É, sim. Fazer o quê? Então os caras não podiam ganhar dinheiro e só podiam lançar como um... Acho que nem, não sei se eles podiam lançar como um freeware, mas vender, eles não podiam vender. Mas, porra, isso aí foi lá em 99, cara, então... Sim, e ficou tipo... Mas essa briga legal foi se arrastando até o ponto da Sony mostrar que tem o culhão maior, desculpe aí, as meninas, e comprar a Kinectix pra provar se, não dá pra ganhar? Então vai ser pra mim. E foi lá e comprou a Kinectix, que foi um lance até bom pra eles mesmos, porque na época a emulação já tava já ficando... Não a emulação, mas o PS1 já tava passando, parece que, se eu não me engano, o PlayStation 2 foi lançado com um pouco de antecipação, então, tipo, a emulação de PS1 já iria ficar pra trás de qualquer jeito. Hoje, o que aconteceu ali nesse meado, já teve, como eu falei, já teve outras brigas legais, mas o que aconteceu nesse meado aí foi bom pro mundo da emulação, porque a emulação era uma parada muito... Eles chamam, acho que lá nos Estados Unidos, o cast até me conhece, se eu tô errado, aquela questão do underdog, né? Era um negócio bem que ficava lá no cantinho, e era uma parada, tipo assim, é crime, não é, não sei o que lá. Quando a Kinect fez isso, aí, mano, aí você, a gente começou a ver os sites. Tanto é que depois, como o Desgraça brincou lá no começo, depois de um tempo, por causa dessas porradas de legais aí, a gente começou a ver sites tirando as ROMs e deixando só o emulador. Não sei se vocês chegaram a perceber isso. Tem sites que você só achava emulador e você não achava mais ROMs. E sites que tinham ROMs pra cacete. Outra coisa bacana também foi que, pra a gente, pros consoles... Isso foi algo também que foi lucrativo. O que acontece? Como a Sony comprou a Kinect, não é dito em claras linhas. Mas você percebe que, com certeza, eu acredito que a Kinect tem ajudado em fazer os PS1 Classics, cara. Que é lá da parte do PlayStation, que é emulado. Pra quem não sabe, tanto o 1 e o 2 lá da época do PS2, acho que pro PS4 tem um ou outro jogo, ou não tem nenhum? Agora não, o PS4 ele só tem alguns jogos do PS2. Ele não tem nada do PS1. Do PS1. Né? Já o PS Vita, o PS tirando os Final Fantasy, né? Que são portes de celular. Mas aí eu não conto. Já o PS Vita e o PS3, eles têm um suporte total pro jogo de PS1 que tem lá na biblioteca da PSN. São totalmente emulados. O Virtual Console da Nintendo, que a galera vem esperando aí, que eu tô falando Virtual Console, mas a gente nem sabe se vai ser esse nome mesmo pro Switch. que a galera vem esperando que venha, é um emuladorzão foda que vai rodar as coisas que a gente não sabe até qual ponto, que antes do Switch, entendeu? Então, isso ajuda tudo. O Xbox tem isso, o Xbox, inclusive, é grande... Pode falar, Ken. Não, eu ia dizer que... Acho que não sei se foi no Wii ou em algum outro no Wii, que deu até uma treta do... Que a Nintendo tava vendendo super, o... Falando Virtual Console, né? A Nintendo sempre bota o Super Mario Bros. Tá em todo lugar. E em algum desses consoles, algum cara fez o... Baixou a ROM, né? Porque é tudo ROM esses Virtual Console. O cara pegou a ROM do Super Mario Bros. E meio que viu que o código era de algum outro que fez, né? Porque o código é específico pra cada emulador. Uma coisa assim, tipo, basicamente a Nintendo tava vendendo a ROM que tava disponível na internet, a mesma ROM. Em vez de, sendo que eles têm o jogo. Eu não sei por que fizeram isso, mas. Então. Pra fazer o link com o computador e o emulador do videogame. Né? Mas então, isso, tu falou do caso do Virtual Console, né? É, sim. É que eu acho que o Mini NES e Mini SNES usam a mesma coisa de ROM, cara, se não me engano. É, uma coisa interessante aqui que o Cat tá falando também, e aqui a gente, como eu falei, a gente conhece aqui por causa da dona Capcom, é que muitas empresas nessa parte antiga, como foi falado, a gente não imaginava, eles não tinham noção que eu acho que os videogames iam chegar a esse ponto. Então, tipo, muita gente, tipo, ah, vamos lançar aqui, vou botar aqui um caso aqui da Sega, com Panzer Dragon. Vamos lançar o Panzer Dragon aí e show. Lançaram o Panzer Dragon e tal, Sega Saturno, vendeu legal, não sei o quê. Tem o 2, eu acho que tem o 3 também, tem outro que é meio RPG. Mas enfim, lançou todos os jogos. O 1, a Sega perdeu, cara. Provavelmente tava embaixo de algum monitor de alguém, não sei o quê. E o jogo sumiu. Eles não têm isso, tipo, quer fazer hoje, vender. Eles não conseguem, cara. Eles não conseguem. E com a emulação, isso meio que se salvou, entendeu? Então... É um ponto positivo. Esse da Nintendo, não sei se chegou a ser esse ponto, não. Acredito que não. Mas talvez pelo caso até de facilidade e tudo mais. Eu queria dar só esse briefzinho aqui do começo, só pra gente ter uma noçãozinha aí de como foi o... Perguntar pro Cat, agora você é o que eu tô mais curioso aqui de nós, cara. Como você conheceu a emulação, cara? Tu lembra? Cara, provavelmente com Game Boy Advance. ROMs para GBA.com. Olha, arroba a Polícia Federal. É, era participante do fórum, Cat, ou não? Você só ficava ali no site. Pô, cheguei a tua. Só baixava pra jogar meu Pokémonzinho lá e depois conhecia. Que isso, Cat. Pô, eu pô, no ROMs para GBA, eu acho que o ROMs para GBA, eu acho que existe até hoje. Hoje eu acho que eles já se expandiram. Eles já se expandiram. Eles se expandiram, eles têm até eu acho que pra PSP, se eu não me engano. Pô, cara, eles fizeram por um tempo um trabalho muito bom, cara, de organização de ROMs, cara. Valia muito a pena acessar. Eu cheguei até a acessar o fórum deles lá, trocava ideia com a galera sobre Mega Man e tal lá. Foi uma época que eu usei muito a bola do GBA, foi bacana. Mas prossiga, cara, desculpa te interromper. Não, era isso mesmo que é. Na real, o ROMs para GBA, quando eu já descobri, já tinha também de Play 1. De 64 e de alguns outros consoles aí, que eu não vou lembrar agora, mas tinha mais coisas assim, né? Cara, foi. O Bela perguntou como é que eu conheci e foi por aí. Basicamente pra jogar Pokémon e depois eu fui descobrindo outros joguinhos aí. Foi entrando em outras drogas. Um que eu me lembro bastante de jogar assim no emulador, o Mystery Dungeon, que é uma série subestimada, é muito boa. O Cat falou da emulação de GBA, né, de Game Boy Advance. Cara, eu lembro muito, cara, muito mesmo assim, o Super Mario de GBA, cara, que é um pouquinho mais fraco, eu acho ele um pouquinho mais fraco do que o de Super Nintendo, mas na época, cara, ter essas porras na mão era uma parada impossível que a gente imaginava, né? Ah, caraca, jogar Super Mario num videogamezinho tipo um Game Boy. Não, mas pera aí, Belo. Super Mario tinha pro GBA? Eu não lembro disso, não, cara. Eu lembro, teve o Sword e depois teve o Yoshi Island, cara, e tudo. Caralho, não lembro disso, não. Eu lembro que teve o NES clássico, né, que eles lançaram. O Zelda, o Super Mario, né, o primeiro e tal. Mas agora os do Super Nintendo, eu não lembro deles terem lançado. conectado, não, cara. Ó, você procurou nos sites errados, tá vendo? Sacanagem, esse ROMs pra GBA era bom pra cacete, eu baixei pra cacete olha, daí também. Olha aí, falando mal do ROMs pra GBA, a galera não, vai jamais. Pô, esses caras aí, como vocês falaram, eles faziam um negócio com o maior carinho mesmo, né? Tudo organizadinho. Tinha um aviso lá das 48 horas no site deles também. Eu acho que eles passaram por alguns apertos, se eu não me engano, também. Teve uma época que não tinha mais porra nenhuma, depois teve. Hoje em dia, acho que se você vai baixar, tem até anúncio lá pra ajudar a manter o site. Aquela sim, coisa de... Sim. De sempre. Ok, ó, tu que tava falando. E aí, cara, você descobriu emulação por onde, cara? Cara, vamos lá. Minha história com emulação começa lá no longínquo ano de 1998. Olha só que coisa... Oh, tem data. Coisa bonita, né, cara? Cara, na época que Deus lá sabe porque um primo nosso conseguiu, por uma das mutretas dele, um daqueles Game Boys transparentes, né? Aqueles Game Boy Color transparentes. Que via com 10, com a fita em japonês de 10 jogos em japonês, onde 3 deles eram Pokémon, né? Só que como a gente não conseguia jogar essa porra direito, porque tava em japonês, e depois esse primo, vendeu, será que mutreu? Acho que ele trocou esse Game Boy por um Pitbull, não vou lembrar agora. como isso, cara? Cara, era assim, cara, meu primo, ele ia, tinha uma pracinha, a pracinha tem até hoje, mas ela já é mais estruturada que a gente. Ele ia, sei lá, ele ia com o boné, voltava com o Game Boy, ia com o Game Boy, voltava com o cachorro, ia com o cachorro, voltava com a bicicleta, era tipo a feira de troca foda, era tipo o pai do desgraça. E aí, depois, a gente querendo jogar um jogo, um belo dia, meu primo aparece com um disquete, olha só, entregando aqui de verdade. Cara, ele com disquetaço, que ó, tem Pokémon aí dentro, pode jogar. Logicamente, como tudo na época que acontecia com disquete não deu certo, mas aí depois ele me passou um site onde tinha o emulador de Game Boy Color e a ROM dos Pokémons que a gente... Não, minto, isso aí foi bem depois. Eu, no caso, descobri que depois tinha no camelô CD, lá no meu grande querido Zeca Super Game, tinha um CD com, acho que era com 100 ou 200 jogos, cara, de Game Boy Color. Então, vinha o emulador dentro do CD e vinha com jogos, né? Só que, infelizmente, como era dentro do CD, o emulador não salvava. Mas, cara, por muito tempo eu fiquei jogando dentro desse CD, ele vinha com vários emuladores de Game Boy Color, né? Tinha, no caso, o NoCast GB, né? Que é o que o Belo falou até de começo. E, pô, por muito tempo eu fiquei jogando por esse jogo, sem save mesmo. Eu chegava até um ponto do Pokémon... Ah, tenho que almoçar, desligava o computador e foda-se, não se faltava jogar tudo no começo do jogo. No dia seguinte. Aí depois que eu botei uma internet estável, que eu podia usar nos finais de semana, época da internet discada, coisa maravilhosa. Aí eu fui descobrindo os sites que tinha, baixei o emulador de Game Boy Color pra poder jogar os Pokémon certinho, já salvando e tal. E aí foi isso, comecei com o Game Boy pra jogar Pokémon. Só que aí depois disso eu fiquei... só que aí depois disso aí, eu fiquei, porra, deve ter mais coisa, né? Aí, meu irmão, aí fodeu, né? Quando tu pesquisa aí na internet, eu achei o emulador... Cabeça explodindo, né? Achei o emulador do Nintendinho e tive o prazer de zerar o péssimo jogo dos Cavaleiros do Zodíaco 5 vezes, né, cara? Uma vez só não foi suficiente. Cara, o péssimo jogo 5 vezes. Mas eu joguei 5 vezes, né, que é fã, é uma merda. Pô, joguei vários jogos do Dragon Ball, consegui depois achar lá o emulador de Super Nintendo, ao contrário de vocês que vocês usam o ZNES, SNES, sei lá, eu usava o SNES 9X, cara. Eu usei caraca. Achava ele até melhor, eu usei ele por muito tempo, só que infelizmente esse filho da puta dá um erro com o Windows 10, então tô tendo agora que usar o ZNES. Mas porra, cara, eu usei bastante, joguei muito jogo de Super Nintendo, acho que foi o emulador que eu mais utilizei na época, cara, pude jogar a grande variedade de jogos, foi graças a ele que eu conheci o Chrono Trigger, né, cara, graças ao emulador de Super Nintendo, e foi isso, cara, depois disso eu passei pros consoles mesmo, e vira e mexe eu tô mexendo com o emulador, por tempo eu tava mexendo aí com o de PS1, falei até que tava jogando, né, o Yu-Gi-Oh, o famoso Yu-Gi-Oh de PS1, então vira e mexe eu volto pra jogar alguma coisa do emulador, que é realmente a facilidade pra se usar é muito grande. Sim, e o emulador, só botando aqui um ponto, né, vou passar pro próximo, o emulador, eu acho que ele trouxe uma facilidade que hoje em dia a gente tem, e antigamente, tipo, assim, era muito difícil você ter isso no console normal e no emulador você já tinha, que é a questão do jogo digital, cara, do jogo já tá lá, eu não comentei isso no começo também, mas faço essa ressalva agora, o virtual, não sei o que, o emulador lá que eu falei, da Connect, ele, você só conseguia jogar ele com CDs originais de PlayStation e ele tinha trava de região. É importante olha falar aí. Isso. Olha só aí. Que o que, que acontece? Como qualquer coisa da internet, nego consegue pegar e destravar essa porra, né? Então, do mesmo jeito que o cara veio e conseguiu fazer engenharia reversa, a galera já tinha conseguido tirar essa trava de região e tinha conseguido ele pegar não só com qualquer CD, como ele pegar com qualquer ISO que você baixasse na internet. E aí foi andando. Mas, desgraça, vamos deixar por último dessa vez, sempre te deixo por último. Fala aí, cara, como é que você conheceu a emulação? Olha, velho, é um negócio meio complicado, porque, primeiro, eu lembro que a primeira coisa de emulação que eu tive foi... Eu acho que, não sei, não, meu pai comprou, eu arrumei com algum colega na escola. O pai que... de desgraça trocou o emulador. Não, cara, acho que ele é o gamer. Começar a chamar ele. Pera aí, trocou, eu acho que eu consegui na escola, que alguém falou, pô, aqui tem o jogo do Mario, né, daí, pô, da hora, era um CD de PlayStation, um jogo do Mario, daí tu pensa, eu não sabia de nada, né, tipo, pra mim a linha de console era tipo, ó, saiu Super Nintendo, aí saiu PlayStation, quem é que lança isso, não sei, só sei que, como é que não tem o Mario no PlayStation, né, cara, que coisa, eu fui lá jogar e coloquei o CD e quando vi era um emulador com vários jogos de Nintendinho e alguns de Master System, cara, só que... E era um cu, porque tu não podia, tipo, selecionar a ROM, tipo, dar um scroll rápido, assim, tinha que ir um por um. E, nossa, e era um monte de jogo genérico, eu lembro que, tipo, um jogo de Autobots, eu, caralho, jogo Transformer, que da hora, vou jogar aqui. Era um hack de Super Mario, onde o boneco principal era um carrinho, depois ele virava o Autobot. E tinha muito disso, cara. Tinha muito ROM hack do bagulho, cara. Esse, eu acho que foi o primeiro emulador, assim, mas eu não tinha noção disso na época. Depois, meu pai me arrumou um PC aqui pra mim e minha irmã. E tempo se passou, eu tinha esse negócio da internet que tu não podia... Tu ia baixar o jogo, tinha essa mensagem, eu era muito novinho na época, eu acreditava, né? Mas daí, um dia, meu pai arrumou o CDzinho das ROMs do Super NES, e eu fui lá, coloquei, e, porra, agora eu tenho, tipo, 90 jogos de Super Nintendo no PC pra jogar, cara. Ah, e, nossa, velho, joguei pra caralho, véio. Até hoje jogo emulador de Super Nintendo, não é sempre usei SNES, né, que usei SNES, geralmente tem alguns problemas pra rodar certos jogos. Eu acho que o melhor aí que dizem é aquele... É Riga, se não me engano. Geralmente eu uso aquele SNES 9X e já cumpre bastante papel, né? E após isso, cara, eu lembro que no PlayStation 2 tinha aquele DVD de 4 mil jogos lá. Né? Tinha o emulador do Super Nintendo, do Mega Drive, do Atari, do Master System e do Nintendinho, cara. Uhum. Tipo, porra, é jogo pra cacete. Tinha até aquela musiquinha top que eu coloquei no final do programa de Super Nintendo, né? Uhum. E, pô, até hoje jogo emulador, né, cara? Porra, é um negócio que, como é, tu mesmo disse, é acessibilidade, né? Tipo, nossa, sim. Tem videogame que eu nunca vou ter na vida, porra, sei lá, um Game Boy original, porra. E tem, sei lá, um Wario Land, que eu quero jogar o Wario Land, mas não tem, por exemplo, não sei se não tem na Virtual Console 3DS ou tal coisa, eu posso jogar por ali. Isso que é um negócio legal de emulador que... Até mesmo jogos que nunca vão ser lançados fora, na, tipo, fora do Japão, ou no, tipo, somente se perdendo, assim, tu vai ter acesso a eles, né, cara? Uhum. E tanto que tem esse negócio de fan group que faz, como é que é, a tradução de jogos, né? Porra, a emulação tem um papel forte nisso, não apresentar novos jogos e preservar jogos que iam morrer, cara. Um texto aqui do Games Foda, que fala sobre o PT, né, o Playable Teaser, Silent Hills, o título é PT, Hackers, Emuladores e Preservação Histórica. Tipo, tu pega um jogo como esse, o PT, imagina, tipo, eles tiraram do nada, assim, ninguém mais pode baixar, só alguns PlayStation 4 tem o jogo. Pô, cara, no futuro, se alguém conseguir emular, vai manter o jogo vivo, cara, porque hoje em dia, basicamente, é como se o jogo não existisse, só tem alguns consoles e os caras vendem por um preço salgado essas porra. Né? Sim, sim, não, isso que eu ia falar, desculpa até te interromper, mas isso que eu ia comentar. Querendo ou não, eu não sei se vocês conseguem enxergar desse jeito, é muito minha visão, assim, referente à emulação. A emulação, praticamente, como ela é essa parte de preservar a história dos videogames, por boa parte dela, ela praticamente é uma biblioteca que envolve jogos, né, cara? Que você consegue ir lá, tipo, a gente tá conversando aqui, pô, cara, a gente vai fazer um cast de Super Nintendo, pô, vamos fazer referente a Demon's Crash. Caraca, e agora, mano, não sei o quê. Porra, a emulação vai lá e te dá isso fácil. A emulação, como eu digo, de forma legal também, de você poder baixar o no 3DS, tem pro Wii U e o caralho, e você consegue jogar. Aí é aquela parada, acessibilidade. O 3DS já é um console mais tranquilo. Mas se só dependesse do Wii U... Se fudeu. Fudeu, mano. Se ninguém mais no futuro fizer, é complicado. Então, porra, eu digo, pulando já pra minha vez... Eu conheci mais ou menos do mesmo jeito que o Kenho. Apareceu um disquete na sala de aula, um colega, apelido de bolinha ele, Rafael, ele chegou, caraca, cara, o que eu tenho? Um disquete, é escrito o No Cash, né, o Nós GBA, né, vou falar do jeito que eu falava antigamente, e tinha Nós GBA mais Pokémon Red. Aí eu, caralho, cara, que porra é essa? E já tava a febre do Pokémon por causa do desenho. Aí o cara falou, ó, chega em casa e instala isso aqui que tu vai ver o que é bom. Mano, e aí foi só alegria. Eu descobri, o disquete só tinha um jogo. Que, tipo, um novo mundo de aventuras, né? Cara? Sim, cara, eu jogava o jogo. Nada com novas emoções. E pra vocês terem a ideia, o Noj, o que ele fazia? Ele emulava o Game Boy, mas ele não fazia, tipo, hoje que nem tem a questão de stretch, de tela, ou pelo menos eu não sabia. Então, tipo, eu jogava com aquela telinha pequenininha, eu vidrado lá na porra do monitor de CRT, e zerei o Pokémon, a primeira vez que eu zerei foi isso. Depois eu comprei o Game Boy, foi até o que me levou a comprar o Game Boy. E comprei o mesmo jogo e zerei no Game Boy. Só que, porra, a experiência que ficou ali do disquete... A gente sentia um hacker, cara. A gente sentia aquele filme do Logan, do Hugh Jackman lá, que a mulher vem, chupa ele faz várias coisas. Eu sentia o hacker fudidão lá, cara. Fazendo essas porra todas. Tipo, cara, os caras conhecem de computador porra nenhuma. A gente só botava o disquete no computador e jogava. Mas se sentia os hackers. E depois eu tive a possibilidade... De conhecer videogame, cara, que se não fosse por isso, eu nunca ia conseguir jogar, tipo, PC em Guine, né? Em Guine. Eu só joguei por causa da emulação. O... Caralho, teve mais um que eu joguei também, que tem jogo do Duro de Matar. Tinha tanto jogo maneiro também, tinha muita coisa da Konami. E eu só conheci só por causa disso, entendeu? Ela tem esse papel forte na parte de tanto preservar, como você conseguir jogar as coisas que você nunca ia conseguir meter a mão. E de uma forma mais prática. Entrou nesse meio legal. Isso até é uma questão que a galera se discute muito se você procurar na internet, que essa lei de emulação, tipo, tava na hora de mudar, entendeu? Ela é uma parada meio retrô. É o tipo das coisas que acontecem hoje, tava na hora dela alterar uma coisa ou outra. Mesmo assim, é uma parada tão foda que até as próprias empresas hoje em dia elas abraçam, assim, indiretamente. Entendeu? Elas não falam, ah, emula aí o Super Nintendo, a Nintendo chega, pô, emula o Nintendo aí pra você jogar um antigo. Mas ela fala assim, ó, eu consegui fazer uma forma, que é a emulação, de você jogar o clássico do Nintendinho por $5 aqui no Virtual Console, ou o que for, entendeu? E eles fazem desse jeito. Só que emulação é um bagulho do caralho, cara. Vou falar pra vocês, assim, que toda vez que eu vejo, a gente passou há pouco tempo aí também, viu o Semu, que a gente tava jogando o Zelda Bravo Selvagem, depois, de graça, hoje tem o Switch, eu tenho o Wii U, joguei pelo Wii U, o Cat tem o Switch também. O Cat não chegou a usar, só mais eu, desgraça, e o Bulma. E, cara, você vê assim que os caras conseguiram fazer, mano. Por mais que seja travado, é foda. As partes que o Zelda pega em 60 FPS, caraca, ele pega de um jeito assim incrível, cara. É uma parada assim, caralho, porque o jogo não foi feito desse jeito. Você vê que os caras, né? É o negócio, né? Que tá num sistema que tem mais, como pode ter potencial que o Wii U. Daí, porra, vai rodar os 60 frames, ó, até mais, né, com negócio de, como é, de sharpening, não lembro, essas porra de anti-aliasing, esses cacete A4 que PC Gamer fica tocando punheta aí, entendeu? Que isso, porra. Olha só. É porque é foda. Outra parada também que o Desgraça comentou, que eu acabei puxando esse assunto e pulei, é a questão das traduções. Uma coisa que a galera percebeu pra cacete é as diferenças que tem, tipo assim, a tradução que a Nintendo, vamos supor, colocava num joguinho de Nintendinho, e aí quando você pega o bruto da linguagem japonesa, é tipo, é outra parada, entendeu? Se eu não me engano, do Super Nintendo tem a questão do Chrono Trigger, né? Se eu não me engano também, do Nintendinho tinha a questão do Castlevania. Então, quando a galera foi fazer a tradução da linguagem nova, falou, caralho, cara, que diferença disso aqui. Tinha tipo um Family Friend rolando ali por trás e ninguém percebia, entendeu? E ninguém percebia. É muito foda você poder destrinchar. Essa questão de jogos perdidos. A dona Capcom, a gente sabe que tem vários jogos que a gente... Ó, um que o brasileiro se amar. Esse jogo, acho que é a cara do Brasil. E até hoje eu não sei explicar o porquê, cara. Acho que porque tem uma jogabilidade muito boa. E talvez por ser um jogo muito fácil, que em dois movimentos você aprende. Não sei se na área de vocês aí tinha um amiguinho, mas Cadillac Dinossauro. É. Cadillac Dinossauro. Cadillac Dinossauro. Cadillac Dinossauro. Pô, esse aí ficou famoso, pô, na selva, né, cara? Tinha um maluco usando boné e calça amarela e camisa verde. O Brasil é todo selva. Exato, cara. Isso mesmo, cara. Esse é o Brasil nosso de cada dia, né? Você acorda, tem uma capa na padaria. Esse... É por aí, mas esse é um bom exemplo, porque, porra, esse jogo não vai ser mais lançado nunca hoje, mais. Eu acho que no PlayStation 3 não tem versão dele. Não tem. Ele não vai ser, como o Desgraça falou, ele não vai ser lançado, o Cadillac e Dinossauro, ele não envolve só a questão da Capcom ter produzido. Cadillac e Dinossauro, eles são originários de uma HQ, Tipo, o jogo é baseado nessa HQ, ou seja... Os direitos da franquia não é da Capcom, é no caso da galera. Isso eu tenho noção, mas, porra, o que esse direito tá fazendo? Não tem nem filme dessa bosta, nem quadrinho, nem nada, o nego tá guardando pra nada. Cara, com certeza, eu ia dizer porque. Eu questionei esse negócio de ter sido lançado, porque me lembra o Scott Pilgrim, né, que foi lançado lá pelo Ubisoft e tal, e os caras tiraram, não tem mais, se não me engano, né, PlayStation 3. Que eu só consegui jogar no PlayStation 3, desculpa até te interromper, Desgraça, porque um cara que vende jogo na internet já tinha comprado o jogo num cartãozinho daquele de PSN lá, americano, e o cara tava vendendo esse cartãozinho, eu só joguei Scott Pilgrim, que é o jogo do caralho, até quando acabei de jogar falei pra vocês. Só joguei por causa disso, cara. Se não me engano, aquele emulador de PlayStation 3, ele consegue rodar o Scott Pilgrim, porque... Porra, maneiro, cara. O Scott Pilgrim, o Demon Souls e o Catherine, tipo, dizem que ele... Ah, ele roda mais o Demon Souls de boa? É de boa, eu não sei, só sei que dizem que roda, dá pra rodar, né? Dá pra jogar, né, cara? E esse, nem no PS3 o original roda de boa, né? Agora imagina, os caras podem melhorar, né? Mas esse ponto é foda, esse ponto de, tipo assim, a Cadillac Dinossauro, outro da Capcom. Eu gosto de falar da Capcom, porque a Capcom tinha muita parada licenciada, e a Capcom era uma dessas empresas de, tipo assim, usava fita pra ser porta-café, essas porras, e acabou que perdeu essas merdas, não sei como. Alien vs Predador, aquele de arcade. Cara, dificilmente, tá na mão da SEGA hoje, se não me engano. A gente vai ver um jogo daquele, do jeito que foi. Caralho, tinha um outro aqui que tava na minha cabeça agora, cara. As coisas da Disney que ela fez, dificilmente não, ela vai pegar. Não, aí eu já vou te dar um corte que ela até relançou algumas coisas. Pensa, quanto tempo se passou até eles relançarem essa collection, que foi, tipo, o quê? Pronto, três jogos de Nintendinho, assim. Quatro jogos de Nintendinho. Calma aí, teve o relançamento. Pega o de Super Nintendo, cara. Teve o remaster, remake, ou sei lá que caralho, que é do DuckTales também, né, cara? Ficou, foi o WayForce. Sim. Não, mas pega os de Super Nintendo, cara, o Aladdin lá. Porra, tu não pode jogar isso a não ser do Super Nintendo, né? O Aladdin eu não faço questão, não, cara. Que isso, lá sua boca, rapaz. Eles podem clicar lá, cara. Não tem no Mega Drive também, não. Ah, o do Mega Drive até vai, agora o Super Nintendo, cara. Ah, Super Nintendo, né? Caralho, da Capcom tem um também foda. É porque não tem como a gente falar de emulador e não falar de jogo. Tem aquele jogo lá do Mickey e o Donald, que eles ficam de armadura. Pô, esse jogo é foda demais. Esse, se não me engano, é o último da tal série lá, eu acho que é Cash of Illusion, uma porra dessa, assim. Que eles tinham uma série que, se não me engano, começou, acho que no Mega Drive, sei lá. E tipo, aí depois migrou pro Super Nintendo, então são duas séries diferentes, eu não sei como funciona o negócio. Mas esse jogo meio que ele seria o final dessa saga. Então, olha só. Pô, e foi um bom final, hein, cara? Foi um jogo, um último jogo que realmente é muito bom. E eu acho que é muito superior aos outros, cara. Precisa descer curtinho. Ele é foda. Ó, um outro jogo que eu tô lembrando aqui que praticamente no futuro a gente não deve mais ver. Chegou a sair pro celular e tudo, mas eu acho que assim, pra gente jogar no console talvez seja difícil. O Homem-Aranha e o X-Men de arcade. Aquele... Não, tu tem esse jogo, porra? Como assim tu tá, porra? Você não, me tá contou falando... três vezes no podcast que eu dei esse Spider-Man de X-Men Arcade Revenge, né? Não, aí que tá, quem eu tô falando do outro. Tem um Homem-Aranha. Ah, sim, up, que tá tem falando aquele. Ah, tá, aquele que é ele, a Gata Negra, o Gavião Arqueiro e o Namor, né, cara? Esses jogos que nunca iam lançar. Eu tava até ouvindo o podcast de quadrinhos antes de a gente começar a gravar, cara. E a gente fala do X-Men, tipo, do Homem-Aranha e do jogo do Juiz Dredd lá. O que é que tem o Goro andando na rua? É esse que tem o Goro andando na rua. Cara, esse jogo é sensacional. É esse que é o negócio, cara. Isso tipo, abre uma margem pra, tipo, pra gente testar coisas que são betas, cara. E coisas que nunca ia lançar e coisas que talvez, tipo, ia lançar, mas de jeito diferente, cara. Tanto que outro que eu tava vendo um stream esses dias do Resident Evil 1.5. Que era como Resident Evil 2 ia sair até eles descartarem tudo e refazer o jogo. Porra, cara, isso é muito sensacional, velho. Sim, não. E o fator histórico, assim, por mais que a gente ache bobeira, é foda, cara, de uma parada dessa, entendeu? Porque é a mídia que você tem ali. E, pô, e o videogame diferente de um livro. Claro, o livro você pode ler tudo, mas você pode pegar, cara. Por mais que seja um betinha, com tudo quebrado, pô, você pode jogar, você pode pegar mais ou menos a ideia que o cara queria ter pro próximo jogo. Isso... Porra, é muito foda, cara. É uma parada que a gente acha... Eu pelo menos, digo assim, depois que eu fui procurar um pouquinho, sabe? Mais que... Acho que minha cabeça expandiu mais pra esse lado. Mas a emulação achava que era um negócio só controverso, era só um roubo. E, pô, na verdade, é muito mais do que isso, né, cara? Não é só simplesmente você pegar um jogo e roubar. É você até preservar um pouco desse material e manter ele vivo, apesar de todo mundo querendo que ele esteja morto, entendeu? É muito... Não, não vou falar, primeiro. Não é falar, é muito do caralho. Pode falar aqui. É assim, não, cara. A questão da questão do emulador, roubo e tal, ele entra exatamente no parâmetro do depois. Como é que a gente tá falando, mas realmente da preservação histórica, por exemplo. Como vocês falam, cara, a época do arcade acabou, morreu. Não existe mais arcade. E pra você jogar os jogos do arcade, querendo ou não, é só por emulação, cara. Não tem como você jogar de outra maneira. Tem jogos que realmente do arcade que nunca mais vão ver a luz do dia. Como falou, no PS3 você consegue jogar algumas coisas do PS2 e no PS4 também. Só que quando você pega o número de títulos que o PS2 teve, cara, acho que dificilmente, se você procurar um mundo específico, eu já conversei isso com quem em off, no PS3 tem o God Hand, você consegue jogar, mas, pô, o de graça enfrenta um problema foda, cara. No PS4 ele não consegue jogar essa parada. Sendo que o PS4 já tiveram aí rumores, não posso aqui afirmar nem nada. Sabe essa notícia há pouco tempo, né, cara? Não tem tanto tempo assim, não. Que descobriram que o PS4 ele tem ali nativamente uma forma de rodar os jogos, acho que do PS3. PS2. Não, acho que era PS2. Isso é uma coisa que eu tava até vendo esses dias. Em relação que, nossa, eu falo, nossa, o Sony ali consegue rodar os jogos 360, tem um suporte bacana de permitir que tu coloque o jogo e depois baixe ele online pra ter opções melhores, assim, não é, vai ser o mesmo jogo, parece que tem umas configurações que ajudam, tanto que eles não lançam todos os jogos, assim, tem que, eles lançam periodicamente, agora tu vai poder jogar Vanquish, Bayonetta, essas coisas. Mas eu tava vendo que, né, todo mundo sabe que o PlayStation 3 tinha umas configurações meio complicadas, sendo que já alguns jogos multiplataforma não rodavam também, que nem o próprio citado Bayonetta, né, que dizem que no PlayStation 3 era meio bosta, tinha quedas de frame rate. Inclusive, a Platinum fala que é a falha deles, né, cara, a falha que eles tiveram até agora, além de esse jogo da Tartaruga Ninja que o Kino falou também foi deles, mas junto com a Activision, não é só culpa deles, mas a maior falha deles que eles falam até hoje foi esse porte aí pra... PS3, que parece que foi muito corrido, não ficou bom. Sim, é que diziam que o PlayStation 3 era uma máquina mais complicada, assim, pra fazer os jogos, sim. Né? E daí, tanto que parece que o PlayStation 4 não tem como emular isso aí, porque eles não colocaram nenhum software parecido, quer dizer, nenhum hardware parecido com o PlayStation 3 pra emular. Não sei se isso é verdade, né? Pode ser só lorota sonista, né? Mas é possível, né? Pode ser o argumento faz sentido, mas se é verdade, eu não sei. Ah, cara, o grande problema da indústria dos videogames hoje, cara, querendo ou não, a indústria é selvagem, né, cara? Eles querem andar pra frente, eles querem fazer você consumir a parada pra ir sempre em frente. Tipo, então, você ficar punhetando pra eles, você ficar sempre peneirando as paradas de trás, não vale mais a pena. Hoje em dia, eles até te dão novamente os acessos aos jogos antigos, mas naquela safadeza do remaster, do rei do caralho A4, que é eles querendo fazer você pagar preço cheio de novo por um jogo antigo, né, cara? Com alguma invençãozinha de tipo, melhoramos os gráficos, melhoramos não sei o quê. E às vezes nem é isso, né, cara? Como tá aí pô, o próprio Shadow of Colossus, pô, melhoraram a textura pra caralho, mas veio com bug de novo, né? Bug que tinha na época do PS2, voltou com tudo, né, cara? O Crash, cara, o Crash pra caralho, e esse é o fato que eu tenho. Inclusive, tava jogando ontem aqui com os padrinhos meus, caralho, mano, sofrimento, cara, é agoniante, viu, você ver alguém jogando tudo ali. Ele tem aquelas paradas de hitbox, né, quando você pula, de vez em quando, aí parece que os pés dele tem manteiga, né, você pula pra pular no lugar que ele escorrega. Puta, isso é da época de PS1, eu joguei o de PS1. Pelo PSP, caralho, é a mesma coisa, cara. Sim, ou seja, eles mantiveram. Eles foram originais, eles mantiveram até os erros do jogo, né? Então, mas, né? Só que eu tava aí, lá no papel, né? Me dá um jogo igualzinho. E, cara, eles mantêm a nova maneira de você vender o jogo antigo é essa, né, cara? Você lançar um remaster e cravar mais, no mínimo mais $50 no cara que talvez na época tenha pagado até mais barato pelo jogo, né, cara? Isso assim que eu acho muita, como que eu posso botar aqui, muita má fé das próprias empresas. Eles querem dinheiro, beleza, mas porra, cara, é uma parada que poderiam deixar disponível para a galera. Por exemplo, eu tenho um PlayStation 3, se eu quiser cair em cima da biblioteca do PlayStation 1 e PlayStation 2, eu tenho como, preciso desembolsar um dinheirinho bacana, porque os jogos não são tão caros, o Bela é minha testemunha. Mas agora, por exemplo, um cara como Desgraça, que poderia se servir muito bem desses jogos também, cara, ele não pode porque ele só tem um PlayStation 4, tipo, a Sony não libera pro PlayStation 4, cara. E aparentemente eles não têm plano. Tinha até aquela ideia lá do tal do Gakai, né, que eles tinham comprado. Não, esse que é o negócio. O PlayStation Now, que chama, né, que é o serviço de stream, é o negócio. Tu vai lá, tu paga por ele, daí tu tem tantos jogos, tu pode jogar eles, mas é uma máquina virtual, né? Tu vai jogar por um servidor lá, daí tem que ter conexão boa. Então eles não trouxeram isso pro Brasil. Eles trouxeram isso pros Estados Unidos, pelo menos? Eu acho que é Estados Unidos e Europa, mas eu lembro que a última vez que eu vi alguma atualização sobre essa situação, parece que eles, a gente vai dar suporte mais pra tais países, sei lá onde, mas claro que o Brasil não tá mais. Isso foi muitos anos atrás, então... O famoso PlayStation Now, né? É, PlayStation Now, Falando desse serviço aí, a Xbox achou um jeito, sim, a Microsoft achou um jeito inteligente de fazer isso, que é o mesmo jeito de você usar que nem você usa com a Plus, né? Ou com a Live, que, ó, quando você para de pagar, fica tudo travado, ó. Tá aí, se você quiser apagar, apaga, mas vai ficar tudo travado pra você. E o do PlayStation não, né, cara? É um jeito totalmente... louco, né? Porque a Sony não quer vender jogo antigo, cara. A Sony quer seguir em frente, bicho. Ela quer fazer você consumir o novo, cara. Isso até acaba sendo um erro, acho, assim, do padrão do mercado. Que não é o fato do cara jogar jogo antigo que não vai fazer ele comprar jogo novo. Tipo, não é todo mundo que é esse tipo de maluco, né, cara? Que infelizmente existe esse tipo de doido no mercado. Que, não, só vou jogar jogo antigo, porque antigamente era melhor, né? O famoso... nostalgista maluco, mas é aquele negócio, né, cara, tem que dar um suporte, tem a galera que vai querer jogar um jogo antigo também, porque em algum momento não teve essa oportunidade, né, cara, vai querer jogar um Chrono Trigger, porque, pô, ouve falar tão bem desses jogos que tem que conferir, e graças a Deus tem a emulação aí que ajuda, galera, eu acho que até as próprias empresas, elas acabam não implicando tanto com a questão dos emuladores, pelo menos os emuladores mais antigos, exatamente acho que por conta disso, cara, porque, pô, a gente não tá mexendo mesmo, deixa os caras lá jogar e tal, né? Eu acho que eles não se importam que é um negócio que fica no fiozinho, assim, entre ser... legal e ilegal, exatamente. Tanto que, pô, tu pega, por exemplo, o Semu, né, cara? Pô, o Semu é um milagre, assim, pros caras jogarem Zelda, né? É um jogo que é, puta, jogo popular. Provavelmente muita gente vai deixar de, sei lá, comprar um Switch, assim, pra... Porque, já pode jogar o Zelda aqui no meu PCzinho, né? Com 60 FPS. Depende do que a Nintendo... Né? Pô, não... Até onde eu vi, não mostrou a Nintendo dando um cease and desist nos caras, porque eu acho que eles não podem fazer isso. É que nem o negócio de... Como é que é? De torrent, né? Tu pode... Tu sendo os caras que criaram um torrent, eles não podem ser processados por nada, né? Que, por mais que a maioria do pessoal usa pra baixar coisa de modo ilegal, né? Eles têm que ir atrás de quem é que deixa esses downloads ilegais, né? Não quem que criou o serviço. Então, foda-se, né? Que nem o negócio, o cara pode ter o disquinho do Zelda, colocar no PC e jogar ali de boa, pô. Ele só não comprou um console, teoricamente. Eu acho que não tem nada de exatamente errado pra isso. Tu que pesquisou sobre isso, tu saberia dizer? A questão, vamos lá, da questão da Connect, que a PlayStation conseguiu bater, foi porque era uma empresa querendo vender o console do jeito... você consegue jogar pelo computador, e de forma que você ia na loja e você conseguia achar o CD. Como o Desgraça estava comentando, você no meio da internet, cara, você vai ver ali, pô, quem tá fazendo o CEMU? Ah, é o fulano 4/2. É só o nick, entendeu? Você não sabe nem quem é a pessoa. Aí já entra num outro âmbito, e âmbito de esforço. A Nintendo ou qualquer outra empresa geralmente só se coça nessa parte quando chega a incomodar de uma forma assim gritante, que foi o caso da Connect. Quando a Connect fez isso, ela mostrou assim, ó, todo mundo que emula e achava que era um negócio de quatro cabeças, você pode pegar, se você tiver algo de qualidade, colocar pra vender, ou até se não tiver algo de qualidade também, mas você pode botar pra vender aqui como a gente tá fazendo agora. Teve o apoio da empresa do Steve Jobs, teve o apoio da Apple. Então você vê ali que foi uma cartada de mestre pra essa galera. Pra essa galera que faz a parada hoje, como a gente viu, o Ksemu, o próprio Fight Kid. O que, que os caras fazem? Os caras têm esse esquema de Patreon, né? Que, ó, não, você tá aqui ajudando a gente a desenvolver. Quem ajuda a desenvolver ganha mais isso, isso e aquilo. Mas não chega a ser algo hoje que eu acredito que incomode um desses caras aí. Se chegar ao ponto, de novo, que hoje em dia eu acho muito difícil, até porque a emulação hoje tá dentro do videogame, aí são outros 500. Naquela época que a gente teve essa parada das 48 horas e tal, porque realmente tava gritante, e aqui o Brasil também, esse é o meu ponto de vista, tem até outras pessoas também, mas a gente é muito influenciado pelas coisas americanas e tal, e isso foi uma parada que aconteceu lá fora que acabou batendo um reflexo aqui também. Ó, tá acontecendo essa merda lá fora, aqui no Brasil também, a gente é um país que é usuário, depois que a gente descobriu a internet, a gente não quer outra vida, né? A gente usa pra cacete a grande rede de computadores aí, e a gente também entrou nessa linha de rabiola aí, mas eu acredito que só chegando num ponto realmente de ferrar outra empresa, de lesar, querendo ou não, a Konex vendendo essa parada, era um pezinho pra Sony, né, cara? Você, caraca, ó, o cara tá vendendo um PlayStation por R$50, $50, fica assim, caralho, mano. Pô, e eu tenho um computador aqui podendo fazer isso tudo, não era perfeito, mas era barato, entendeu? E se você tivesse o esforço, vamos lá, a questão de Brasil. Ah, não sei o que, eu vou desbloquear meu PlayStation. Era questão de chip e o cacete é 4. Ah, pô, vou desbloquear meu emulador. Ah, não, só vou baixar um negócio na internet que é menos de 30 segundos, talvez, e aí eu já vou poder rodar o jogo que eu quiser e eu vou poder baixar e jogar. Entendeu? É uma parada realmente complicada pra empresa. Mas eu acho que hoje em dia, eu não vejo nenhum emulador que hoje venha a tocar nas grandes, como o Jurassic setor. Hoje a gente tem a questão dos jogos 3D, que já é mais um problema pra se resolver. Na época do PlayStation 1, era difícil? É, mas o PlayStation 1 é um hardware aparentemente simples, entendeu? Então, era mais de boa pra eles fazerem isso. Pô, hoje em dia, cara, toma no cu, mano. Eu não sei se deve existir um emulador do primeiro Xbox lá, o computadorzão. Daí que é foda. Esse é um dos que foi complicado de emular e até hoje a emulação é pobre, porque eu lembro que eu, nossa, Jet Set Radio, né, cara? Eu gosto pra caralho do jogo. Eu quero jogar o Future. Esse jogo só tá no Xbox. Agora tá não, pelo menos no Xbox One, eu acho que dá pra emular qualquer jogo de Xbox no original, né? Mas, porra, daí eu quero jogar aqui, emular, né? Fazer o esqueminha e não dá. Porque, né? Porque não trabalharam pra fazer um emulador do Xbox. Não sei se é muito difícil ou simplesmente não é interesse. Que nem tu pega um PlayStation 2. Só acho que o mais popular e o que mais funciona é o PCSX, né? Uhum. Tipo, é o único emulador que tem. Ele não é 100%. E não, tipo, não tem outra pessoa. Não é que nem o Dolphin que ele emula... Tipo, a maioria das coisas ele emula perfeitamente bem pra, tipo, médio, assim, qualidade. Os caras sempre vão atualizando, melhorando, corrigindo bugs. E daí ninguém mais quer fazer emulador de GameCube ou Wii, porque não precisa, né? Os caras já estão mandando bem pra caralho, mas no caso do PlayStation 2, eu acho que deve ser um pouco difícil também, porque ninguém tá indo atrás, só tem um muito grande, assim. Eu acho que hoje em dia a gente tem essa questão da facilidade que a gente não tinha antigamente. Eu tava até comentando isso também com os meus colegas hoje, que a gente tava falando, pô, questão de filme e tal. E eu falei, cara, vou te falar, depois que a Netflix surgiu, eu não sinto vontade, por mais que não esteja lá. Sabe aquela... A Netflix tem uma parada que é um ambiente tão... Tipo, porra, cara, eu quero ver uma série. Eu vejo por ali. Eu quero não sei o quê. Eu vejo por ali. Dificilmente eu baixo alguma coisa pra ver, cara. É muito difícil. E antigamente era algo assim, eu digo por mim. É errado, caraca, mas era algo normal, entendeu? Chegar, não. Quero ver isso. Baixava... E aí, ia vendo aos poucos e tal, não tinha conhecimento, que era roubo cacete, mas ia vendo aos poucos. E hoje a Netflix dá aquela sensação de, tipo assim, é meu, é certo e é barato, porque realmente é uma mensalidade muito pequena, entendeu? E hoje em dia, com essa parada de jogos, como quem eu falou, tem os jogos lá, quem tem o PS3, que consegue jogar essas vilharias assim, PS1, PS2, que é mais de boa, então tem uma facilidade diferente da época que eu tinha, porra, eu tive Super Nintendo. Eu queria jogar as coisas de Nintendinho, pô, só voltando uma casa, cara. Só voltando uma casa. Eu tinha a Mega Drive. Aí queria jogar as coisas de Master System. Por mais que tivesse um Sonic no Mega e um Sonic no Master, o Sonic do Mega era diferente do da Master. Vai entender a SEGA, né, cara? Era diferente do Master. Caraca. Assim, tinha aí, algumas coisas diferentes. Tá falando diferentes. Do Sonic 1? Isso, isso. Não, é que o Sonic 1 foi no caso de desenvolver o primeiro pro Mega Drive, né? Que era o console bambambam da época. E como o Master System aí, provavelmente fazia sucesso, né, no Brasil e na Europa. Até onde eu sei, os europeus gostam bastante de Master System, mas não sei se fazia sucesso ainda na época. Então, provavelmente, eles fizeram o port pro Master System pra vender mais um pouco, né? Então... É, a parada que o e sendo jogos diferentes, não anula a possibilidade do cara querer comprar o do Mega Drive, né? Sim, o Master System tava tomando uma... Aqui, coisa rápida, né? Tava tomando uma soba, cara. Não entendi em boa parte. Aqui no Brasil, acho que até o cara da Tectoy já falou, era um dos poucos lugares que ele realmente vendia muito bem. Mas tava somando uma soba do Nintendinho. O Nintendinho era uma puta novidade e tal. E aí o Mega foi a resposta, né? O Mega, inclusive, se não me engano, ele saiu primeiro que o Super Nintendo, se eu não me engano. Uhum. Sim, sim. Mas ele saiu primeiro que o Super Nintendo. E aí, cara, querendo ou não, como o Digressa falou, é uma chance de vender mais, entendeu? Mas, ó, eu queria jogar no tio Mega Drive, queria jogar Alex Kidd. Puta, o Alex Kidd do Mega Drive é muito diferente do de Master System. O de Master System eu acho até muito melhor, entendeu? Mais original e tal. E aí, só voltando. Aí, hoje em dia, não. Ainda mais a SEGA, que hoje em dia é uma puta, né? Tem tudo isso onde você quiser, na Steam, no caraca, que você consegue jogar a maioria dessas coisas. Assim, mas, assim, aí, mesmo assim, tem consoles que, como a gente tá falando, eu puxei logo o Xbox, que eu sei que ele é um caso sério. O Saturno, se eu não me engano, é assim também, um pouquinho. Uma coisa ou outra roda bem, mas tem muito problema. São consoles problemáticos pra cacete. Pode falar, quem? Não, você ia falar que da questão da SEGA aí, cara, a SEGA é tão zoeira que bota até pra jogar de graça no celular hoje em dia. É, cara, foda-se. Olha, toma, filha da puta, joga aí, vai lá. Não, a gente também tem ali naquele jogo que a gente tá lançando ali, você também vai poder jogar dentro dele também, foda-se, vai. Já joga essa merda, eu nem acusa mesmo. É verdade, cara, eles botam, nem acusa, vai ter no Roku Toboquen também, cara. Pô, no teu celular, tu entra ali, ó. Quero jogar, acho que tem disponível o Sonic 3. Sonic 3. Pô, tu baixou, seu celular, merda, roda. Só tem que esperar a propaganda passar, né, cara? Então, isso tipo, é um saco. É. E, cara, você falou, mas esse ponto dos consoles que me chamaram muita atenção é interessante, porque realmente, o próprio Xbox, o primeiro Xbox lá, né, que realmente aquilo era uma caixa, literalmente, e o Sega Saturn são, pelo menos, acho que mais na região ocidental, são aqueles que não chamaram tanto atenção. O Xbox, eu acho que até teve uma galera ainda, até que dá uma pontuada nele, né, cara? Eu acho que é estranho. Mas a original? É, o original. Nos Estados Unidos, assim, o pessoal, pelo que eu vi, fazia bastante sucesso. Mas não foi o suficiente, tanto que a Microsoft tomava, eu acho que era 2 milhões de prejuízo por ano, assim, por causa dele. Sim. O tio Bill já falou isso em entrevista, né? Até o próprio Coisa, acho que já comentou, já que eles seguravam bastante a trolha. Só que, antes de tu começar, só falar. O Saturno, cara, ele vendia muito bem lá no Japão, mesmo quando o PlayStation 1 e o 64 estavam aqui, mas ele era líder, cara, inclusive, de vendas lá no Japão. Por aquela coisa, tudo que a gente sabe dos comerciais e tal, que o Senna se amarra, um abraço, Senna, lá dos lutadores de judô e o caralho. E aí, o Xbox, pô, Segata Sanchiro, cara, porque lutadores de judô não, Segata Sanchiro, por favor. É, com o nome. Não, é Segata Sanchiro. Segata Sanchiro. Pô, cara, eu fiquei bolado que eu descobri que aquele cara foi o primeiro Kamen Rider, mano. Primeirão mesmo, cara, ele era o primeiro Kamen Rider, o Senna viu, falou, tipo, caralho, mano. Não, e cara, você vê que... Será que esse nome, eu acho que Segata Sanchiro é um bagulho que é meio que trocadilho, né, de Segata Sanchiro por causa de Saturn, né, cara? Pô, sim. Parabéns, não, na moral, essa foi a melhor campanha de marketing da história, cara. Pô, pena, cara, a SEGA brincou lá fora de coisa, como o PlayStation aqui, na parte ocidental, tava brincando também com marketing fodido, botando crash na porta da Nintendo, gritando, caralho, entendeu? A Sony veio com o melhor dos dois mundos, com muita coisa que eles sabiam da Nintendo e com o marketing agressivo da SEGA, né? Mas tinha essa parada, estavam vendendo bastante, tipo, o Sony parece que vendiam legal nas Américas e o Saturno no Japão. Mas aí quando você pega o resto do mundo em questão de vendas, era muito pife, entendeu? Comparado aos outros, nem existia praticamente. Sim, tanto que são consoles assim que, como você mesmo está destacando, tiveram uma vida maiorzinha, assim, nos seus países de origem, né, cara? Fora deles, já desceram a tampa do caixão aí, que... Assim como aquela bela propaganda do Xbox, né, cara? O Pento já nasceu e já morreu ao mesmo tempo, né, cara? Essa propaganda é maravilhosa, cara. Tipo, vamos vender um videogame, qual é a propaganda? A mãe encosta um feto na hora do nascimento, né? Tipo, o feto, ele sai voando, ele vai crescendo, no final ele cai velho no caixão. Jogando. Porra, aí no final aparece. Xbox. Ok. Próximo, né? O marketing é tudo, né, cara? Não, mas realmente, então acho que às vezes isso até acaba interferindo um pouco na criação do emulador, né? Querendo ou não, algumas vezes até mesmo a galera que começa a desenvolver emulador não propriamente dita é do Japão ou dos Estados Unidos, né, cara? Tem muito maluco da Europa que do nada assim, entra e começa a fazer essas porras, assim, do nada. Hoje eu acordei e quero fazer um emulador de 3DS. O maluco senta e começa a programar ali e vai, cara. Tipo, emulador de 3DS ainda, por sinal, não tá 100% ainda. Então, porra, galera, vamos agilizar. 3DS tá longe, né? É, vamos agilizar aí. Não, mas parece que já roda alguns jogos de boa já, desgraça. Isso aqui... Olha, eu vi, mas é um bagulho, né? Alguns jogos, por exemplo, que os caras... É, e outro. Um pouco mais, né? E outra, ele precisa de um certo conhecimento técnico, porque, porra, é meio foda pra você mexer, pra botar pra rodar, ver se vai rodar direito, fazer as configurações certinhas realmente ainda. Tipo, não é aquela parada que qualquer um vai lá, baixa e, porra, tá rodando, né, cara? Não, realmente o camarada ali tem que ter um pouquinho de conhecimento técnico, aí não rola, cara, não rola, não é um negócio pra todo mundo. Isso aí que você tá comentando, que eu falei lá da questão do cara que criou o meme, né, e que fez o emulador da PlayStation aí, o Iron Gillis, sei lá, ele fez o meme, tipo assim, em tempo vazio dele, entendeu? Ele tava programando pra questão do Virtual PC, quando pintava um tempinho vago, ele, porra, cara, eu vou fazer isso aqui. Então ele fez ainda, não era o trabalho dele, entendeu? Era um hobby, pode se botar assim. E ele veio e programou o meme desse jeito. A maioria da galera que faz essa coisa, tipo a galera do CEMU, a galera tem outros trabalhos e programa o seu muito, né? Os caras não ganham dinheiro com essa porra, né, cara? Realmente a ideia inicial do emulador é você fazer as paradas de... Não é a intenção dos caras, não é prejudicar a empresa que vende o jogo. Não é, longe disso. Pô, a intenção dos caras é realmente divulgar a parada. Tipo, olha, a gente tá aqui com o jogo e tal. Tanto que esses avisos de 48 horas não era um aviso pra te botar terror, não era o tal. Era realmente pra tipo, mostrar respeito a empresa que tá vendendo aquele jogo. Só tem aquele negócio, né? Camarada que é malandro vai deturpar o negócio. Vai deturpar a parada, vai querer ficar com o jogo e tal. Tem ainda o caso daquela galera, assim, acho que fica muito assim, o caso da gente, não tem como adquirir o console em questão. Eu, por exemplo, demorei pra caramba pra conseguir ter um portátil. Então, porra, realmente acaba sendo uma ajuda, essa galera acaba mantendo o jogo, porque eles não vão ter como consumir de qualquer jeito, né? Não adianta. Tipo, um cara que não vai poder comprar agora, mesmo se ele parar de jogar emulador, ele não vai poder comprar depois. Não é assim que funciona a vida, né? Mas olha só, cara, você estava falando de... Nesse negócio de... Tipo, da take down, assim, tipo... Que, tombar um emulador ou qualquer coisa assim. Sabe quem tentou fazer isso, cara? Quem? Atlus tentou tombar o RPCSX, eu acho que é o nome. RPCSX3, que era um emulador de PlayStation 3, porque os caras estavam meio que divulgando que o emulador deles ia rodar a Persona 5, cara. Daí... Nossa, cara, a gente vai poder rodar Persona 5, assim, que tal você doar pro nosso Patreon, sabe? Ah, não, mas olha aí. Aí é que eu falo da questão, olha o mau caratismo dos caras. Os caras estão querendo conseguir dinheiro nas costas dos malucos. Aí, porra, aí realmente a empresa vai cair em cima, né, cara? Você tá desviando a venda dos caras, porra. É como quem tá falando. E, tipo assim, o jogo foi... Você viu que é carro-chefe, o Persona foi o... Como a gente percebeu na época, acho que a gente até comentou. Quem não conhecia a Persona, foi a hora de conhecer e, porra, o jogo foi vendido pra caralho, não sei o quê. Olha a merda que dá se um filho da mãe desse vem e solta o emulador funcionando. Porque hoje, o hardware, eu falo isso agora como parte de técnico de informática, cara, hoje pra você conseguir um computador mais potente, cara, é muito, muito mais tranquilo do que, tipo, antigamente, entendeu? Que o teu computador, ele vinha com medida de megahertz na frente. Hoje você, com um computadorzinho assim médio, você consegue fazer... Só corrigindo, que eles não tentaram tombar o emulador em si, né? Que seria um software e não tá infringindo a lei. Daí até a Atlus... O emulador em si não está infringindo a lei de direitos autorais. Mas, mesmo assim, a versão de Persona 5 não devia ser jogável nessa plataforma. E os desenvolvedores do RPCS3 estão infringindo os direitos autorais de nosso produto, né? Da IP, né? E eles tentaram tombar o Patreon, a página do Patreon dos caras. Conseguiram? Ah, cara, eu tô lendo aqui, mas eu acho que não. Até onde eu lembro, até, mas, existe até hoje, então. Ah, Persona, Persona Deus. Os caras fizeram o Persona rodando 100%. Ah, né? também, não acredito. Olha não, que... Cara. Não, não duvido. Não, isso é maneiro, mas, ó, eu duvido, hein. Não é um jogo, eu vou te falar pela estética que eu tenho ele no PS3, né? Tipo, caralho, que coisa incrível e tal, mas... Não, é que esse é um ponto que vale ressaltar, que não importa o visual do jogo, mesmo eu falando lá o God Hand, que parece um jogo de PlayStation 1. É, né? O jogo não vai rodar bem no teu PC, mesmo tu tendo... Ah, eu tenho um PC top aqui, com certeza eu vou rodar um, sei lá, um Nintendo 64. Não, não, quer dizer, eu tenho um PC bucha aqui, na verdade, né? Vou tentar rodar o Nintendo 64, não significa que vai rodar só pro teu PC, sei lá, de 2010 e o Nintendo 64 pela dos anos 90, né? Um que deve tomar uma paulada aí pra emular as coisas vai ser o Switch, cara. Porque o Switch, querendo ou não, nessa geração, a gente sabe, ele é o mais fraquinho em questão de hardware. E o processador dele é um processador até usado na parte mobile mesmo. Acho que é um ARM, alguma coisa assim. E, tipo, a gente sabe que celular hoje em dia faz o caramba 4, né? Você sabe que, porra, geralmente você olha pra alguém, você vai até emulando alguma coisa e tal. Acho que vale uma recomendação de emulador. Então vamos. E os jogos, que, porra, pra mim tem um jogo que eu nunca ia conhecer na vida se não fosse emulador, cara. Ah, tipo, falar o que a gente... Entendi a tua ideia. Então começa É um marcante, assim. Olha, então, um emulador que eu recomendo, não é exatamente emulador, mas existe um programinha feito por um chicano. Acho que é chicano, sei lá, né? Alguma coisa que fala espanhol, chamado WinDS Pro. Alguma que coisa. Bom, pô. Ele não falou que a galera que atravessa a fronteira já tá valendo. Ainda bem, olha aí. Os coiotes. Ó, tá. Tem o WinDS Pro, que é um compilador de vários emuladores de DS. Eu tô até vendo aqui, os caras parece que tem 3DS, porra. Também tem GBA, daí tipo, tinha um NoCache GBA, tem Desmume. E, cara, eu joguei demais isso. E foi aí que eu conheci Ace Attorney, The World Ends With You, Ghost Trick, Hotel Dusk, tipo, vários jogos fodas do DS que, hoje em dia, se eu tenho... A maldita fitinha aqui, porque demorou uns 6 meses por causa do... uns 3 meses por causa do correio pra chegar aqui. E é porque eu joguei esses jogos no emulador, cara. E depois comprei o 3DS, comprei a trilogia do Phoenix Wright, porra, cara. É um negócio, né, que eu devo ficar reclamando, pirataria, não sei o quê, mas, porra, imagina se eu nunca conhecesse isso na vida, cara. Eu ia comprar por acaso um 3DS e talvez usei esse Torne, velho, porra. Algo a se pensar, mas, né, é mamilos, não é algo... É mais polêmico do que qualquer coisa. Ken, tu tem algum na cabeça aí? Cara, vai depender muito do que o cara tá querendo jogar no momento, mas pô, se o maluco quiser jogar um GBAzinho aí, é o Visual Advance, né, cara? Acho que é Visual Boy Advance, como eu acho que tá aí até VBA, hoje. Né? E, famoso VBA. É, VBA, que, cara, que roda qualquer jogo de Game Boy Advance, não sei lá, acho que já tem uma versão pra celular dele. Há pouco tempo eu joguei no celular e roda tranquilo. Então, cara, tá querendo jogar jogo de GBA, porra, vai nele que vai rodar tranquilo. Roda em qualquer máquina, roda em qualquer coisa, tipo, acho que se tu quiser, acho que até são micro-ondas, roda essa merda aí. Então, cara, tu pega e, pô, querendo ou não, pô, a biblioteca do GBA é extensa, é longa, tem muito jogo bom, cara. Então, fica aí minha recomendaçãozinha, não tem treta pra se mexer com ele, dá ainda pra fazer aquela brincadeira de jogar em link, né, com um coleguinha, né? Tipo, quero jogar, trocar o Pokémon. Pode fazer também, então tá, fica aí a minha dica de emulador. Tem algum jogo específico, Ken? Vai ligar Soft Goku, alguma coisa assim? Não, cara, do Dragon Ball até tem um bacana, que é o Dragon Ball Advance Adventure, mas eu acho que pra mim, e até foi o que me fez jogar mais os jogos do Game Boy Advance, é a série de jogos do Mega Man, cara, todas as duas, tanto a Battle Network quanto a Zero, cara, são dois jogos ótimos, assim, pra quem gosta desse jogo. Pro classicão, side-scroller de ficção, estilo Mega Man. Mega Man Zero tá aí pra fazer você ficar frustrado, pra fazer você ficar puto da vida, mas no final recompensador. E só deixando claro, pra GBA tem uns 4 traduzidos. Tem uma equipe brasileira que pegou e traduziu os 4. Assim, tu pode jogar Mega Man Zero de 1 a 4. E a tradução tá boa, eu já joguei, eu já zerei. Garanto que tá de boa. Pode jogar ele bacana. E o Battle Network já é uma parada mais tática. Eu não sei explicar direito como é o modelo daquele jogo ali. Mas eu acho ele muito divertido. Nunca achei uma versão dele traduzida. mas já tendo versão em inglês aí, já dá pra galera jogar, são 6 jogos só, aí vai por conta de quem quiser jogar. Só deixando uma nota rápida aí, um aspecto que a gente não falou, foi desse do ROM hack, né, cara? E o ROM hack, porra, além de tradução, tem negócio dos caras melhorar o jogo, que nem eu tava falando com o Siena lá no Telegram, que eu passei do Final Fight CD, que o maior problema daquele jogo eram os gráficos, que a letra de cor é muito estranha do Final Fight do Sega CD, né? Daí eu passei pra ele um link, até vou deixar no post depois, de alguém que fez o ROM hack, que o jogo fica com as cores certinhas, assim, igual do arcade. Daí fica muito mais bonito e acaba virando uma versão definitiva, quase, do jogo. Sabe? Caramba! Cat, sua indicação, eu sei que você de nós é o menos emuladeiro, pode-se dizer assim, mas só a dica aí de, tipo, joguinho que talvez que te marcou na época da emulação. Pode ser até o Pokémon mesmo, cara, sem erro, que te marcou mesmo. É, não, eu acho que eu ia falar do GBA também, mas pra dar uma variedade, eu vou falar do Z-SNES mesmo, que até a gente comentou isso. E antes de comprar o meu Super Nintendo, eu tinha aqui um pendrivezinho, daqueles de 2 GB só, que era só com o emulador e uma caralhada de ROM. Era, tipo, o meu Super Nintendo, né? Era um pendrive. Então, fica fácil de fazer, assim, cara. E aí eu também tenho um controle de Super Nintendo com USB pra ligar no computador, e acabou que durante algum tempo eu joguei ele, assim, como sendo meu Super Nintendo. E aí pra como jogo aí, vai o Rock'n'Roll Race, já que vocês não só tem que demonstrar algum amor. Esse jogo é uma merda. Eu esqueci lixo. Esse jogo é uma merda. Pô, eu só queria deixar outra nota, cara, que Z-SNES é o clássico emuladorzinho que tu dá o pause nele, fica a tela roxa e caindo neve, cara. Achava isso muito da hora. Sim. Eu odiava isso. Eu ainda odeio, né, que agora eu tenho que usar ele. Pô, eu odeio isso, cara. Ah, é massa. Pô, usa o SNES 9X lá, cara. Não, cara, não sei porque que não roda no meu notebook, cara. Ele não roda, ele não abre. Cacete, hein? É, tem dessa treta. Também tinha quando tinha o Windows 10, foi até um dos motivos pra eu voltar pro 7. Eu tinha umas tretinhas com algumas certas coisas lá. Mas, boa dica, eu vou imitar. Caraca, putz, só dando adendo que o Z-SNES é imortal, né? Tipo, é um emulador que dá um update desde 2008 e o nego usa até hoje e roda no Windows 10 mesmo não tendo suporte, cara. Você vai forçar a Jussara a botar o porquê imortal do Sandy Jr. nessa parte. Não, caralho, não. Maldito roupa nova. Que roupa nova, cara? Sandy Júnior. Quem compôs essa música pro Sandy Júnior foi roupa nova, cara. Toma aí, você que não sabia. Caraca. Informação na sua cara. Caraca, pô, fiquei. Você quis dizer que roupa nova fez uma coisa ruim, cara. Sim, sim. Ah, tem a música tema do Rock Rio também, é isso. Você acha ela uma merda, fica roupa nova. Ah, não. Caralho, puta merda, cara. Eu nem sabia dessas coisas. Estragando o podcast. Eu mal conheço roupa nova, eu só fiz a piada por fazer piada. Pô, a música da líder, cara, do roupa nova, cara. Qual música? Natal na lista. Ah, sim, cara. Opa, nova cultura aí, ó. Mas, ó, vou puxar aqui a minha. Vou imitar o Cat num lado bom, que fui indicar também coisa do Super Nintendo, como já foi dito, que o Z-SNES é um bom emulador. E jogo, cara. Vou falar o que mais me marcou no Super Nintendo, que foi Chrono Trigger traduzido, cara. Caralho, vocês não têm noção de, tipo assim, o quão foi libertador essa porra, né? Na época, esses RPGs da Square, todo mundo falava, caraca, é foda, não sei o que, e eu, mais criança, não conseguia pegar aquela porra toda. Quando traduziu, alguns melhoraram, outros não, mas quando traduziu, ó, se não me engano, acho que é ActRiser, né, o desgraça que falou. Ah, né? Isso, cara, é o do ActRiser, caraca, Grinho, lá do... esse jogo, mano, caraca, muito obrigado quem entendeu essa relação, porque puta que pariu, mano, eu não entendia porra nenhuma, e aí quando o cara traduziu isso aí, eu consegui pelo menos chegar um pouco mais na frente, entendeu? E o jogo é todo confuso, porra, lá nas mecânicas dele, mas já facilitou bastante. Um outro adendo aí também, o Cat falou da questão do pendrive. Uma coisa também que fortalece hoje demais a emulação são as Raspberry Pi, né, cara? Aqueles pedacinhos de computador que nego bota do lado da TV. E aí tem emulador ali até o cu fazer bico, né, cara? Tem Master System, Sega, Mega Drive. E pra gente que é velhaco, até pra quem não é muito ligado com o jogo, quando você vê aquilo dali e o cara vende com um controle de Super Nintendo, e tu fica assim, caraca, eu vou ter um Super Nintendo desse tamanho na minha casa e tão barato. E aí, pô, uma porrada de gente compra essa parada, cara, por incrível que pareça, cara. Uma casa de um ou outro você vai e tem essa pecinha lá, é prático, é você encaixou o HDMI, tem umas certas configurações lá que você faz, mas depois disso é tudo Pum foi. Tem fliperama com isso também, você já viram? Sim, sim, pô. O Raspberry Pi, por ser pequenininho, ele roda até direto do. Do controle, né, do arcade stick, cara. Tem arcade stick que você só esperta lá e já vai embora sozinho. Fala aí, Gerson, tô sentindo que você tá querendo... É, você esqueceu, você falou de Chrono Trigger traduzido, você se esqueceu de mencionar a sensacional música do gato, cara, porra. Puta que pariu. Sensacional. Tu lembra? Tu que lembra de cabeça? Sou gato, sou feito de lata. Me vença e ganha 15 pratos. Alguma coisa assim. Era isso aí mesmo, era por aí. É, tipo, é, eu acho que se você me vencer, ganhe 15 pratos. Eu te dou 15 pratos. Né? Pô, cara, porra. Cara, pô, isso é muito sensacional, né? Tá não, louco. Muito bom. Isso aí tinha tipo, pô, a parte do julgamento do Crono lá em português, isso aí me marca pra cacete. Caralho, cara. Isso. Até e agora que tu falou disso, cara, o Mario RPG traduzido. Sim, uma hora que tinha um apresentador de talk show que tem que... Eles colocaram tudo tipo Silvio Santos, cara. Eu achava sensacional na época, com certeza eu vou achar ruim hoje, cara. Aí, tá vendo? Você fica velhaco, você reclama de tudo. Tudo fica era amado, melhor, né? Na minha época. Tudo era melhor na minha época. Beijo, bigode. Mas acho que é isso. Acabou o podcast. Muito obrigado a todo mundo aí. Quem já passou seu aniversário, não, mas feliz aniversário, porque hoje é seu aniversário. Oh, parabéns. Bota as criancinhas aí. Emocionando o presente, cara. O pior que pulando, dando tiro, né? Cara, feliz aniversário! O pior é que aqui, geralmente, a música de feliz aniversário. Feliz aniversário, feliz aniversário. Tan, tan, tan. Parabéns pra. Cara, é sempre essa música, cara. Cara, nunca é outra. Deixa eu ver se eu acho, cara. Eu conheci, o Belo, mas bota o do Beatles lá, Birthday, cara. Pelo menos foi ter mais. Eita, olha o cast todo curto. Não vamos ser puto, não. Vamos botar Merlin Moro cheirada, né, cantando Feliz Aniversário. Chega de Elchan, bota um Beatles, né? Não, o Elchan, a gente brinca de Elchan, mas a gente cita mais Elchan do que coloca a música. Tá? Eu venho evitando demais. Não, cara, tinha um pagode que era assim também, mas deixa quieto, cara. Sim. De aniversário, sim, meu amor, espero que você esteja muito feliz. Caralho, nossa, cara. Já induzi a ideia no Beto, do Belo, olha aí. Cara, desgraça, que feliz aniversário sulista que você mandou aqui. Cara, é muito sulista, cara. Caraca. Cara, o sul é outro mundo, cara. Meu Deus. Só falta ser, tipo, sei lá, feito pela banda Tchê, alguma coisa assim. Bem... Bem sulista. Garotos de ouro. Isso, nossa, velho. Isso é muito. Caralho, é tão gaúcho que dá nojo, cara. Caralho! Que doideira, essa porra vai rolar no fundo com certeza, cara. Nossa senhora, cara. Deve ter um garoto, parabéns pelo garoto de ouro aí. Puta que pariu. Nossa, cara. Mas é isso, gente. Obrigado por você ouvir a gente até aqui. Procura a gente lá no Twitter, @locadoratb, caso você tenha alguma dúvida, você queira dar alguma... Porra, Belo, você errou quando você falou disso ou daquilo. Comenta lá com a gente. Mande cartinhas pro locadoratv@gmail.com. Só ponto com, né? @gmail.com. É, só isso, estava certo. Gmail.com, cara. E comentem lá no site, locadoratv@blogspot.com.br. Isso aí. Cara, é muito Locadora TV, de vez em quando embaralha na cabeça. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau! Cara, vocês já pensaram que Lavoura da Amizade não faz sentido nenhum, cara. Que? Não, pera aí, como assim? É aquela música de Feliz Aniversário de Vamos não sei o que na Lavoura da Amizade. Caralho, eu nunca ouvi isso. Cara, então é coisa do Sul, cara. É coisa do Sul, velho. Caralho, que lugar é esse? Eu entendo porque vocês querem se separar pro resto do Brasil, cara. Porque ninguém deve entender vocês. Não, cara. Não, vou pro outro lado. Não, cara, eu acho melhor vocês não apresentarem isso pro resto do Brasil, senão a gente que vai querer que vocês que se separem. Porra, olha aí. A gente vai dar um apoio. Tomara. Que Deus Hélio te conceda em sua benevolência muitas e muitas camperiadas no potreiro da existência. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade. Que tu colha sempre todo dia paz e alegria na lavoura da amizade. Que tu colha sempre todo dia.